Transponder 5497, controle 12, décima 8, Santrin, 1953. Fiz um escutar isso correto, repete outra puxa sonora. Lotarauta. Salvador, bom dia, gol 1897, aproximando-se do ponto 090 pronto. 1897, bom dia, a linha decola 10, 150 graus, 12 9. A linha decola 10, 1897. Localizador, estando 62 ou 9. Torre 118-95, hoje na 62 ou 9. 895, muito obrigado. Salvador, Oceania 6211, bom dia novamente, passou Simbra, está baixado o trabalho. 6211, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, 6211. Salvador, Elza 3, 11, 3, novamente. A possibilidade de coordenação 5, 3, no nível 3, 6, 0. Afirmativa, aguardão, coordenação, são 3, 1, 3. Graças. 62, 11, livre pouso, 180 graus, 12, 9. Sente autorizado o pouso. Apoio para ciente dos procedimentos do passageiro em termo a bordo. Já foi informado aí para aero, 62, 11. Obrigado. 1897 ao 07, controle 1208, boa viagem. Obrigado, meu amigo, 208. Salvador, bom dia, gol 1897. Contato radar 360, saída da EL, após 2000, autorizado Leda. 2000, Leda. 360, gol 1897. 360. 360, exato, 3, 1, 3. 6211 ao 08, virar à direita, taxi via Alfa, em ponte, antes da direita. Alfa, 3153, confirme chamado para push. Alfa, antes da Juliette, 6211. 6211, chame o solo 219 agora, ingresse Juliette para o portão 2. Juliette para o 02. Manterá a posição. O Chanel 6211, não, me escuta? Não, você escuta 6211. Ingresse Juliette, portão 02. Juliette 02, obrigado, 219. Yankee, segue a Avianca para o portão 03. Avianca, portão 03, obrigado. Clarence American 980 to Recife with information hotel. American 980, hotel confer, clear to Recife, flight level 410 via upper risk 58. Runway 10, after takeoff turn left, Puka, departure, Aru, transition, squawk 5420. Salvador Control, 120.8. Okay, American 980, cleared to Recife. Up to flight level 410, using runway 10, squawk 5420, departure frequency is 120.8. The Puka departure with the Adolf transition, and we request flight level 310 as the final altitude. American 980, roger. Expect coordination with center, flight level 210. Roger, American 980. American 980, clear to flight level 310. Clear to flight level 310, American 980, thank you. Is that correct? Departure at first setup, American 980. That is correct. Flight level 310, American 980. Salvador, azul, Alfa, Yankee, certo de rebote, grato e bom dia. Alfa, Cidade muito baixa, confirma que chamou o solo. Gente, vamos entrar em contato novamente com o freio. Afirmativo, já estamos cientes da gravidade do problema, já está a caminho a ambulância, já está a caminho. Está a porta, está aguardando apenas o médico, que deve estar atendendo outro paciente agora no aeroporto, deve estar passando mal, ok? Mas já foi informado duas vezes para entrar. ground, American 980 at gate 11, ready to push with hotel. American 980, clear to start up, we're part to ready for taxi. Okay, we're cleared to start up and push, and we'll call you ready to taxi American 980. São 3 anos com 3, com dança com a equipe de solo após a passagem do Boeing da América, sua retaguarda autorizando o push. Agora é lá, 3, 11 com 3. ground, American 980, taxi with hotel. American 980, confirm que bombarde na Endurance. American 980, confirm people on board and Endurance. 131 people on board, 3 hours Endurance, American 980. American 980, clear to taxi via April 1, India, on loading point, contact the tower, progress 018, decimal 9, 5, can name 10, can name 0020. Okay, 1020, 1895, apron India for runway 10, American 980. Salvador, ao 6211 para autorização. 6211, um minuto para cópia, informação com o seu hotel. Mike, cuidado para si. Confere o número do seu aeroporto. 2-1-1, estamos cuidando da sua concentração em Recife para sua rota. Aguarde mais alguns minutos para a copa. Positivo, se der 2-1-1, esperando a Navarra, aguarde. Papapá, Mike Eco Delta, pronto, cópia? Mike Eco Delta, autorizado no local, permanente, um no meu pé, decolador no 7, com o primeiro curva direito, corredor axé, transponder 0134, controle 120, decimal 8. Quando 25 padrão Mike Eco Delta. Correto, para acionamento, chame Torre 1 no 8-95. Autorizado táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 020. Pátio Índia, ponto de espera, 1895, 1020, USA, 3153. 020, American Airlines 980. Okay, we're cleared for takeoff, runway 10, American 980. Meia 2-1-1, autorizado para o Galeão, nível 380, decola da 1-0, com o primeiro curva direita, saída da Eoleda, após o abride, onde intercepta peso 1-0. Transponder 5430, controle na 20, decimal 8. Por favor.